que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. É isso aí, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 4 da tarde, 2 horas, pra você dar aquela deschavada legal, meu amigo. Dar aquela limpada na cabeça das merdas que você ouviu a semana inteira, né, mesmo? Porque às vezes eles obrigam a gente a ouvir coisas que você passa na rua, você é obrigado a ouvir muita mercadoria. Bom, mas hoje você vai dar aquela deschavada legal, se vingar do seu vizinho, da sua mulher, não, cara, faz isso não, que é final de semana, você vai dormir no sofá, cara. Você vai pra balada, na volta você vai dormir, vai chupar medo, hein, cara? Portanto, pega leve. Bom, pede aí pra eu ir pra casa da mãe dela visitar e aumenta o som, curte à vontade. Hoje, como eu prometi pra você semana passada, novo álbum do Black Label Society do Zach Wilde. Esse cara que foi revelado como guitarrista do Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, cara, não é brincadeira, não. Antes ele não era. Ninguém conhecia o Zac. Depois ele começou com o Ozzy, começou a fazer sucesso e fundou essa banda solo dele, o Black Label. Tanto que isso aí acabou influenciando na saída dele da banda do Ozzy, porque o Ozzy achava que os riffs que ele fazia pra ele estavam sendo iguais ao que ele fazia pra banda dele. Ele não gostou, mas terminaram numa boa. Ele mesmo já falou que só o Ozzy chamar que ele vai, que não tem problema nenhum. E tem uma banda nova também, eu não conhecia, cara. É aquela história que eu falo, que eu apresento bandas antigas pros meus filhos e eles me apresentam bandas novas. É o Nashville Pussy. Esse Pussy aí você pode entender como várias coisas, meu amigo. Eu não posso ficar dando a tradução aqui, tá bom? Nashville é o lugar lá nos Estados Unidos onde se concentram os cantores de música country, tá? Nashville. Nashville Pussy é o nome da banda. Daí a gente vai terminar também. Eu consegui aqui algumas versões, uma versão diferentona do Jimi Hendrix. Você deve pensar que eu pirei, mas não pirei, não. Uma música dele famosíssima que você vai ouvir em versão blue no final do programa, pra fechar com chave de ouro. Tá ok? Bom, o álbum do Black Label Society é Catacombs of the Black Vatican. Não me pergunta não, a tradução não, tá? Deixa quieto. A gente vai começar com Fields of Unforgiven. Vamos lá. Classic Rocks. O cara teve um professor chamado Ozzy Osbourne. Se você preferir, Michael Anthony Osbourne, tá? Não é brincadeira, não. O cara que botou fogo na saia da tia dele na festa de aniversário. Essa é mais uma do Ozzy, mano. Matou o gato da tia dele a facadas. Pô, não, o cara não era maluco, não, bicho, de jeito nenhum. São histórias de Ozzy Osbourne, meu amigo. Olha, eu vou continuar contando pra vocês que eu ganhei o disco, o livro. Eu ganhei um livro no final do ano agora. Eu ganhei um livro contando a história do Black Sabbath. E não dá pra falar do Black Sabbath sem falar do Ozzy, né? Eu já tinha as histórias do Ozzy, do álbum dele. É, agora tem do Black Sabbath. Vai vir mais novas histórias aí, eu vou contar pra vocês. Tacou fogo na saia da tia. Brincadeira, meu amigo. Bom, nem sei porque que eu tô falando isso aqui, ó. Olha aqui, ó. A última música aí foi Damn the Flood. Damn the Flood. Tá ok? Scarce, Beyond the Dawn, Heart of Darkness, Age of Mercy, Believe, My Dying Time e a primeira Fields of Unforgiven. Legal? Bom, a gente vai pro break e tem mais Black Label. Não saia daí. Classic Rocks. Olha, você tá ouvindo aí o último álbum do Black Label Society, Catacombs of the Black Vatican, tá? Gostou? Tá gostando? Tá bom, cara, eu gostei muito do álbum. Bom, e sem mais delongas, sem mais papo, a gente vai de música. I've Gone Away, vamos lá, Black Label. Classic Rocks. Over empty faces as Rocks. Heaven sent, heaven beneath, gone away. Skies of blue, nothing less, couldn't stay. Oh no, you couldn't stay. The morning sun has set on what is and what has been. Once again. past behind. So much more to see, like a feather to the wind. Wherever você percebeu, se eu não me engano, tem três baladas aí, se eu não me engano. Eu tô viajando aqui, é Nomads, olha só, Dark Side of the Sun, Shades of Grey, Empty Promises e I've Gone Away. Brincadeira, fechando aí o álbum do Black Label Society. Se você quiser, pode comprar, ó, Catacombs, é assim mesmo, Of the Black Vatican, tá? Beleza, gostou? Tá ótimo. Hoje ainda você vai ouvir a nova do Metallica, eu esqueci aqui de falar, cara, a nova do Metallica, uma faixa demo ainda, né? Nem original. A gente, que o meu filho conseguiu pra mim, é a nova do Metallica, você vai ouvir comigo. A nova do Slayer, que é um porradaço. Você sabe que é thrash metal, você já viu o que vem pela frente. Mas isso no final do programa, depois ainda vai ouvir ainda duas músicas inéditas do Jimi Hendrix. Inéditas não, versões. Tá ok? Bom, A gente vai pro break agora e na sequência a gente volta com a banda Nashville Pussy. Não saia daí. Pois é, como eu disse a vocês, Nashville Pussy. Não conhecia essa banda, esse álbum é de 2014, agora é fresquinho, lançado, tá? Você que não conhece, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Assim como eu também não conhecia, botei pra ouvir e gostei. Gostei do álbum inteirinho, tá? Fazer o quê? Eu gostei, cara. É, o nome do álbum é Up of Doses. Tá ok? Doseja ou Doses? Agora eu não tenho certeza como se pronuncia isso aqui. Legal? Vamos lá então, sem mais delongas aqui, sem mais sem ficar enrolando. A gente vai curtir agora Nashville Pussy. Everybody's Fault But Mine não é aquela música do Led Zeppelin, tá? Tem a música do Led Zeppelin chamada com esse mesmo nome. Everybody's Fault But Mine. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah.

Every night out on the town, find a girl to calm me down. I'm in Knoxville, all jacked up with a skinny girl who won't shut up. Hey, mama, I'm all right. I'm in jail for the night. Hooray for cocaine. Hooray for Tennessee. But they made a mess of me. Said that I was through doing the things I used to do, but a good time finally comes around. Seems a fool to turn it down. Hey mama, I'm alright, I'm in jail for the night. Hooray for cocaine, hooray for Tennessee. But they made a mess of me. They both made a mess of me. They say coke is gonna make you crazy, whiskey make you cry, and weed is bound to make you lazy, and that pills will make you die. Sheriffs, deputies, cops as far as I can see. Seems a man should sell his soul just to drive down the fucking road. Hey mama, I'm alright, I'm in jail for the night. Hooray for cocaine, hooray for Tennessee. But they made a mess of me. They both made a mess of me. They both made a mess of me. For beer, but

você ia ficar de bobeira, meu amigo. Tá aí, ó. Levanta, segura esse queixo aí, caiu, né? É, Nashville Pussy. Adorei a banda, meu amigo. Adorei a banda. Vou procurar agora músicas antigas, que era não nova. Vou procurar músicas antigas, álbuns antigos, pra fazer, formar uma discografia e tocar pra vocês. Tá bom? Ó, White and Clouds, Take It Easy. Take It Easy, tá? Up the Doses, é a faixa título. Beginning of the End, olha só. Spent, Before the Drugs Wear Off. Eu tô falando devagar porque a minha letra é o bicho, cara. Eu consigo escrever em hierógrafo em inglês. É, brincadeira não, cara. Olha, The Salts to Fats to Rise Again. Olha só, Tell the Meat Falls to the Bone. Aliás, Falls at the Bone, tá? Olha, Ruby to Dead e Everybody's Fault But Mine. É o Nashville Pussy. Legal? Vamos pro break e a gente volta já já. Tem mais aí, Nashville Pussy. Não saia daí. Classic Rocks. Olha, vamos fechar aí o álbum do Nashville Pussy, mas também vamos colocar ainda as músicas novas, como eu já disse pra você aqui, do Metallica e do Slayer. E vamos fechar com o Jimi Hendrix. Olha só que mistureba que eu fiz. É, espero que vocês gostem. Às vezes a mistura sai bem, né? Vamos lá? Deixa eu ver aqui, ó. A gente começa com Hooray for Cocaine, Hooray for Tennessee. Classic Rocks. Yeah. tears, spilled their blood, inching their way through the Yankee mud. Now we're having heart attacks when trying to wipe our ass. Think sure we're downhill really fast. Trade your darkness for the world center to the ultimate end. Mankind constantly playing its role. Tangled in the rage of the orthodox laws, like a fire storm raging out of control. Ignorance of all has taken its toll. It seems that flame is your personal hell. Dishing up to anyone but never yourself. In the fall, no resurrection out of the void. In the fall, extermination of the slime. Sick of this shit called policy. Lash up for foreign economy. She will ride dead. Right on the floor. Pois é, fechando com o mestre das guitarras, né, cara? O cara que praticamente reinventou a guitarra. É, James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimmy. É, Jimmy Hendrix. Você ouviu aí Red House, Red House e Voodoo Child's Light Return em versão blues, cara. Não sei se você já tinha ouvido isso, em versão blues. Eu achei e falei, bom, achei interessante, resolvi colocar pra ver se vocês vão gostar. Antes também teve Slayer, Implode, olha só, cara, Implode Mind. Não é brincadeira não, hein? É demo, hein? Faixa demo. E a demo também do Metallica com Lords of Summer. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais aí um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com, tá? Semana que vem, com certeza, estaremos de volta. E mais tarde, Flash House. Eu nunca guardo o nome. Que coisa, rapaz. Gosto do estilo de música, gosto de dança, não guardo. Flash House, é isso mesmo, sou roqueiro e gosto de dança. Pode pensar o que você quiser aí. Então vem aí, tá? Flash House a partir das 6 da tarde, né? 6 da tarde pra você começar bem a sua noite. Aliás, 6 da noite, pra você começar bem a sua noite de domingo, de sabadão. Legal? Mais uma vez, meu amigo, se for beber, não dirija. Classic Rocks.